que vai ser doido, doido, rock vai ser doido, doido, rock vai ser doido, doido, rock vai ser doido. De quebrada, comigo antes era zero emoção. Mas essa bandida encontrou seu vilão. Tava escrito nas estrelas esse encontro. E foi assim que um louco encontrou com outro. O impossível tinha que acontecer. Papo de futuro só tem eu, se tem você. Se tem uma coisa que eu sei, quero você e mais ninguém. A sua voz que me acalma. Nossa ligação não é de corpo, é de alma. E se nem bailão eu quero saber. Tu mozão me fez perceber que ser solteiro é bom demais. Mas o fechamento desse é mil vezes mais. Porque você me tira o ar. Não tem como explicar. É química que fala. Deixa embrasar, deixa embrasar. Você me tira o ar. Não tem como explicar. É química que fala. Deixa embrasar, deixa embrasar. DJ Nando no estúdio super eletrizante do Acará. Baby, será? Baby, guarda morado.